a baba do diabo é conhaque do cavanhaque. Na festa de favela ninguém quer jogar tomate. Se tem amor aos dentes, o crime não é cocate. No hospital da vila quem já operou escape. Um dia ali escapa do vício do crack. Maconha e chocolate, a festa do sagate. E hoje é social da Nath. Tem garotas vazias segurando o copo cheio. A noite foi tão bela, gostei que você veio. Não mexe comigo, porque tô Bruno Hofer. É brincadeira no rolê, é game over. Amigos sinceros são aqueles que chapa. Joga o lança na lata, não pega ninguém, só vem pela tequila. Tá tomando véi barreiro achando que é tubaína. Hoje a festa é sua e o show é nosso. Comemora com rajada e finaliza com o Pai Nosso. Pode dizer cara, você diga tio, cara, cara. Hoje a festa é sua e o show é nosso. Comemora com rajada e finaliza com o Pai Nosso. Pode dizer cara, você diga tio, cara. Depois da meia-noite ninguém é de ninguém. As regras do rolê, mano, tem que aprender bem. A regra é não ser preso, ser feliz e se dar bem. A regra é não morrer e não se apaixonar também. O que acontece na noite, fica na noite. Antes de mijar na água da fonte. Pessoas legais, vai se machuca mais. Na era do cancelamento, preocupando os pais. Mas se não é pra meter o louco, mano, eu fico em casa. Todo dia na brisa, voando, mas sem ter asa. Reclama do apogeu, deixa acontecer. Manda se fuder, odeio você quando amo você. Se afoga no copo de breja e depois devolve na privada. Fala a verdade pra pessoa errada. Onde o bidê é monstro e a zoeira é eterna. O bonde das mandracas soma aqui que abre as pernas. Hoje a festa é sua e o show é nosso. Comemora com rajada e finaliza com o Pai Nosso. Pode dizer cara, você diga tio, cara, cara. Hoje a festa é sua e o show é nosso. Comemora com rajada e finaliza com o Pai Nosso. Pode dizer cara, você